Globo. Pega carona com você, caminhoneiro, e leva prestação de serviço para todo o Brasil com Carlos Alberto Calé. Globo, estrada, todo dia, notícias, informação e tudo para você rodar tranquilo, quilômetro por quilômetro. E mais, mande seu recado pelo telefone exclusivo do Globo Estrada, 299-9949. A Globo é mais estrada. Em São Paulo, pontualmente, 2:30. Samuel Gonçalves, 252-64-84. Filme, novela, show, jornalismo, TV Mania. É hora de participação ao vivo, é o contato direto com o ouvinte Globo, o melhor ouvinte do mundo. Ô, Natércia. Oi, Samuel. Natércia de Jesus. Como vai, Natércia? Tudo bem, Samuel, e você? Graças a Deus, também. Prazer imenso de falar com você. Muito obrigado, Natércia. Alegria nossa aqui da Rádio Globo, viu? Puxa, que bom, sempre tentei, nunca tinha conseguido, é, mas que bom, viu? Tô super feliz de falar com você. Hoje chegou seu dia, né, Natércia? Ah, hoje chegou, até que sim. Você mora na Vila Constância. Isso. Vila Constância, fica aí pertinho do Jaçanã. Isso, Jaçanã. Conheço a Vila Constância. Bom dia, Samuel. É, um grande abraço e um bom dia para todo esse pessoal aí da zona norte de São Paulo, aí na Vila Constância. Marido, tá bom, Natércia? Tá bom, sim. Tá dormindo, hein? Tá dormindo. Ê, marido dormiu. O que é que ele faz, Natércia? Ele é auxiliar de enfermagem. É auxiliar de enfermagem. Isso. Então ele tá descansando porque hoje, segunda-feira, é dia de luta, é dia de trabalhar, né, Natércia? Isso mesmo. Os filhos, o Rogério, o Rubens, o Renato. E a Renata e... É Renata? É Renata. É Renata. Isso. Só tem uma filha. Só uma filha, dois meninos e uma menina. Quantos anos tem o Rogério, Natércia? O Rogério tem 14. 14, tá mocinho já, hein? Tá sim. Já tá até querendo namorar, né, Natércia? Ah, tá sim. E o Rubens? O Rubens tem 17. Esse é o mais velho? Esse é o mais velho. Já tá moço, Rubens. Tá moço já. E a Renata? Renata tem 11. 11, tá ficando mocinha. Isso, ei, tá sim. Ei, Natércia, logo já começa a esquentar a cabeça, hein? É verdade, começa assim. Logo já começa o namorinho aqui, paquerinha ali. Isso. É uma moça que liga procurando o Rogério, procurando o Rubens. É isso mesmo. É um rapaz que liga procurando a Renata. E a mamãe na terra, mãe coruja. É. Ciumenta. Morrer de ciúme, já, né? Já fica roendo unha, né, Natércia? É. Mas, Natércia, chega uma certa idade que não dá mais pra segurar, né? Ai, deixa eu ver. Ele também tem um irmão que também é ator. Eu sei, peraí. Sabe quem é? Eu sei quem é, mas tá, peraí. Então, ele inclusive... Ah, ele tem mais dois irmãos, me parece, na novela Mico Preto. É. Ah, acho que eu sei. Ah, acho que é o Tato Gabos. Tato Gabos. É isso, na Terça de Jesus aí da Vila Constância. Pensou e acertou aí, Natércia. Ah, tá certo, né? Aí, amiga. Nossa. Ganhou um par de brincos aqui do Samuel. Puxa, que bom, Samuel. Pode passar aqui na rádio a partir de amanhã pra pegar o seu presente. Puxa, que bom. Muito obrigada, viu? Mas fiquei muito mais feliz de falar com você, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Viu? Valeu a participação. Pode passar aqui a partir de amanhã. Ah, obrigado. Um abração. Um beijo pra você, Natércia. Outro pra você. Tchau, amiga. Samuel. Tchau. De música, é tema da novela Gente Fina, é sucesso em todo o Brasil, pra amiga Natércia, pro marido, pros filhos, Luan e Vanessa, 4 semanas de amor. Foi um sonho de verão, uma praia, 4 semanas de amor. pra você em casa, aí com saudade da pessoa amada, aí ouvindo o chapéu, aumenta aí o volume do rádio, música bonita. Aqui, Rádio Globo, sempre perto de você, 2h36. Quatro semanas de amor. Duas e 38. O repórter policial 1100. De volta aqui na Rádio Globo, um show nas madrugadas do repórter policial número 1 de São Paulo. Alô, alô, né, alô?